Esta semana, no Esta Semana... Um golpe de Estado virtual, lapso de um ministro e beijinhos para a despedida. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias. Passam por economia, tecnologia, música, vários temas que dependem de semana para semana. Começamos com uma grande novidade. Portugal chegou ao final de fevereiro com uma taxa de desemprego de 15%, uma subida de 0,2% face a janeiro e é a terceira taxa mais elevada da União Europeia. Segundo dados relevados pelo Eurostat na segunda-feira, apenas Espanha e Grécia, com 23,6% e 21% respectivamente, se encontram em pior situação que Portugal. Segundo o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, a taxa de desemprego permaneceu inalterada em fevereiro na zona euro, nos 10,8%. No conjunto dos 27 da União Europeia, o valor avançou 0,1 pontos percentuais para 10,2. Quanto a Portugal, registou-se ainda uma subida do desemprego entre os jovens, indivíduos com menos de 25 anos, de 35,1% em janeiro para 35,4% em fevereiro. O Eurostat calcula mensalmente uma taxa harmonizada de desemprego para todos os países da União Europeia. Esta taxa utiliza uma metodologia comum a todos os 27 para permitir comparações. Os resultados do Eurostat não são necessariamente iguais aos obtidos pelo Instituto Nacional de Estatística. E o que falta aqui dizer é que estes 15% são de pessoas inscritas no centro de emprego. Não quer dizer que sejam desempregadas. Sabiam que houve um golpe de Estado no nosso país? Vão ficar a saber. Na segunda-feira à noite, começou a circular uma mensagem que estava em curso um golpe de Estado em Portugal. Foi na rede social Twitter. Portugal em guerra devido a um golpe de Estado. Estas palavras espalharam-se rapidamente na rede social, ao ponto de, reparem só, hashtag, a referência usada pelos utilizadores do Twitter para agrupar palavras sobre o mesmo tema, agrupar frases, a hashtag Pray for Portugal, ou Rezar por Portugal, estava entre as 10 mais vistas do Twitter. Pensa-se que o rumor, que se tornou viral, nasceu em Espanha, pelo utilizador Facu Dias. Foi propagado com recurso a montagens que mostravam supostos tweets da agência Associated Press e do jornal espanhol El País, que davam conta do suposto golpe de Estado. Facu Dias atribuiu o desaparecimento dos tweets dos média, que na verdade nunca existiram, à censura. Alguém está se encarregando de silenciar o que está a passar. Este tweet da Associated Press desapareceu, escreveu Dias no Twitter. O presidente português dissolveu o parlamento e apelou à calma. Tanques e tropas ocupam as ruas de Lisboa, referia uma imagem com o falso tweet da AP. O tweet do El País, foi mais longe. Publicou uma imagem de Puyol, jogador de futebol de Barcelona, com uma t-shirt com a inscrição Fuerza Portugal. Era uma montagem, claro. Alguns portugueses também contribuíram para a história. Referiram que snipers estavam a matar pessoas e a partir de telhados no Porto. É capaz. Vítor Gaspar reconheceu na quinta-feira, no final do debate do Parlamento, que cometeu um lapso quando, em outubro, disse que o corte nos subsídios de férias e Natal seriam até 2013. No entanto, o Ministro das Finanças frisou que o relatório do Orçamento de Estado para 2012, entregue na Assembleia da República, refere que o corte nos subsídios vai ser durante o período de vigência do Programa de Ajustamento, ou seja, só vão ser repostos em 2015. Isto porque, segundo palavras de Gaspar, 2015 é o ano subsequente a 2014. E ele explicou vagarosamente. Sob fogo cerrado de toda a oposição durante o debate do orçamento retificativo, o ministro foi confrontado por um deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, que citou uma entrevista do ministro em outubro do ano passado à RTP. O corte é temporário, existirá durante a vigência do programa e esse período acaba em 2013, dizia o ministro. Este governo mente aos portugueses, insiste no assalto que é cortar os subsídios, disse Filipe Soares. Gaspar respondeu que se trata naturalmente de um lapso, mas ressalvou que as suas palavras não alteram a vigência do programa. O que achei piada é que, no fim, um deputado do PS, que eu já não sei o nome, mas não interessa, que qualquer um serve para este caso, afirmou que Vítor Gaspar e o governo, no geral, estava a brincar com os portugueses. Porque os subsídios iam voltar em 2014, afinal já são em 2015, depois ainda não se sabe. Anda a brincar com os portugueses. Mas o que é que os deputados fazem todas as semanas quando se reúnem na Assembleia? Na quinta-feira foi publicado no YouTube, e não só, vou já explicar onde surgiu a música, um novo vídeo de Jennifer Lopez. Para não variar com Pitbull, esse homem que eu não percebo metade do que ele diz. A música chama-se Dance Again. E Lopez lançou esse vídeo escandaloso no American Idol na quinta-feira à noite. E porquê escandaloso? Porque no vídeo há muita pele à vista, muitas cenas íntimas e mãos no rabo e essas coisas. Além do Pitbull, que eu não percebo metade do que ele diz, não sei se já disse isso. Jennifer Lopez, aos 42 anos, talvez já pudesse ter juízo, mas continua a insistir no mesmo. Se calhar é assim que vem. Vamos lá ouvir um bocado de Dance Again, mas só um bocado. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. The king is snatching queens, checkmate. What you think, it's a rumor. I'm really out of this world, moon, luna. Make women comfortable, call me bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe, it's real simple. A little bit of olive, it's your open sesame. Now yes. Outra notícia muito importante sobre a música. Acho que também foi na quinta-feira que li. A identidade do ex-namorado de Adele, inspiração para as letras do álbum 21, o 21, terá sido revelada. Segundo notícia avançada pela It Magazine, Alex Sturrock, é o nome do homem, de 31 anos, namorou com a cantora entre o verão de 2008 e abril de 2009. Em declarações à referida publicação, um amigo do fotógrafo revelou: foi um período intenso para eles. Conheceram-se através de amigos comuns e deram-se logo bem. Ele fotografou-a algumas vezes e isso bastou. Passaram o tempo todos juntos e quando não estavam um com o outro, ligavam constantemente. Ele é um rapaz muito normal. Eles riam-se muito quando estavam juntos. Comiam comida de plástico. Ignoravam o facto que a carreira dela estava prestes a explodir. A Adele confiava muito nele. Era o melhor amigo dela, assim como o namorado. E era também muito protetor. Ele dizia que ninguém a conhecia como ele. No site oficial de Alex Turok estão expostas algumas fotografias muito pessoais da cantora. Adele namora atualmente com Simon Konecki, de 37 anos, e disse em setembro do ano passado que já perdoou o ex-namorado. Digam lá se não é notícia mais importante que ouviram nos últimos 2 minutos. No futebol, afinal, os árbitros portugueses são muito bons. Não fui eu que disse, foi o treinador do Benfica. Jorge Jesus disse que, após a eliminatória com o Chelsea, o Benfica perdeu 2-1 na quarta-feira, depois de 2 jogos, assim, com arbitragem um bocado duvidosa, percebeu que há muitos bons árbitros em Portugal.